643, como recebe o controle? Agora sim, passou a dúvida, perdeu o contato com o Ciente, Gol no 643, achando identificação, chega da Bonf, desce para nível de voo 050. Decola 05, chame controle 19-8, bom voo. 09-8, bom trabalho, senhorita. De Salvador, boa noite, gol 9071 da EL. Gol 9071, no contato radar, gol 360, saída conforme autorizado. 360 conforme, gol 9071. Gauss 019, clear the 2000 feet, KNH 1015, report establish on final. 2000 feet, KNH 1015, will report establish on final approach of 019. Número 1020, desça até o 060, chegada é a Mari, acione a identificação. Telefone a Mari, volta a ver. Afirmativo. Gol 1643, prossiga para 3 mil pés livre da restrição, ajuste no 095. 3 mil pés livre da restrição, 095, pega 3. Portugal 09, establish localizer runway 19, contact now tower 118.6 Tower 1, Portugal 09. Tower, boa noite, Portugal 019, establish pilot runway 10. Air Portugal 019 is clear to land on runway 10, wind 120 degrees 5 knots. Clear to land on runway 10, Portugal 019. Checking landing gear. O 9071, agora com Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. Chamada 13251-3325, gol 9071, boa noite, Tereza. Boa noite. Gol 1643, prossegue para 2 mil pés, ajustado no 015, está autorizado a final ILS X-Way, reporte quando estabilizado. Cliente 2015, chamada estabilizada no 643. O gol 1020, desça até o nível de voo 050. Após a posição ITAP, prossiga a descida para 2 mil pés, ajustado 10-105. 5 mil após ITAP, 2025, gol. 386, por favor. Mike X-ray Golf, prossiga. Para o pátio 3, posição 9. Entendi onde que o senhor tá, tá bem baixinha a transmissão. Estou na posição 7 do pátio 1, em autorização de reboque para a posição 9 do pátio 3. Gente, aguarde, Mike X-ray Golf. Ok, obrigado. Alfa Tango, prossiga. Air Force Ground 019, on the ground at 24. Leave next to right and proceed your taxi via Alpha Juliet to gate 1111. Next to right, Fox to Alpha Juliet, gate 11, Air Force Ground 01. Gente, Papa Romeo, Charlie Alpha Tango, qual o tipo da aeronave? Gente, mantenha corredor forte, reporte ingressando no corredor Interlagos, Charlie Alpha Tango. Mantém, pode manter. No localizador, no 643. No 643, complete final, torre 1-8, decimal 6. 2-6, 643. 6-5, grande florescida, está cruzando 2-1-0 para 1-6-0, na proa de Alagoas. Passou a posição Duna, Alessandra. 1-6-4-3, está baixado e travado. Afirmativo, baixou e travou, 1-6-4-3. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-2-0 graus, 4 nós. Livre pouso na 1-0, quando 6-4-3. Conheço, me conheci. E mate. Leão Fatano está na vertical de Interlagos. controle de Salvador, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Prossiga, Charlie Alfa Tango, Salvador. Vertical de Interlagos. Ciente, prossiga com prova rotatória, reporte visual com campo. O Charlie Alfa Tango está visual com campo, tá? Chama agora a torre 118, decimal 6, para ingresso circuito de tráfego, Charlie Alfa Tango. 1186, Charlie Alfa Tango. Controle Salvador, boa noite, voo 1794, informação Bravo na 94. Voo 1794, a sua identificação, chegada a mar e desse mantém o nível de voo 050. 050, voo 1794. Deu, por favor. Vamos lá, Charlie Alfa Tango. Mike X-Ray Golf ao solo voltando. Autorizado o início do reboque. Vai deixar a cauda pro lado da. Aí das posições da remoto no 4, no 2, né? No 643, solo aos 30, libere próxima direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 612. Entra direita, Alfa Juliette 612, igual no 643. Mike X Golf é o solo. Chega, né? Escuta. Está autorizado o início do reboque. Vai chamar para o deslocamento para o PAC 3. Mike X-Ray Golf, só pra o senhor ter ciência, eu vou taxiar a nave até o portão 612, tá ok? Se o senhor fizer como se estivesse fazendo um pushback por 7, não tem problema nenhum, tá ok? Ok. Do Salvador, é o voo 1020, tá 3 milhas do Índia Serra. Voo 1020, boa noite, confirme 3 de pouso. Aqui pra lá. Autorizado pouso pistão no 0, vento no 40 graus, 5 nós. De pouso, gol. Oi, objeto 5796, agente da Bravo. Boa noite, objeto 5796. Sua identificação, a chegada é a Mari, desse mantém o 060, pro Agitap. 060, Agitap na proa. 5796, obrigado. Pouso direto no pátio, no hangar da Bata, sem interferir com o eixo de... com a final da 1-0? Afirmativo. Direto, Bata, e visual com a aeronave na final, tá? Gente, então, Charlie Alfa Tango, está autorizado direto pouso na Bata, o vento no 30 graus 5 nós, informe solo controlado. Direto na Bata, informará solo controlado, é o Charlie Alfa Tango. Voo 1020, apenas para informação de tráfego, estou com o helicóptero que vai fazer um pouso direto em os hangares, aí próxima cabeceira 17, não vai interferir com o seu pouso, tá ok? Livre pouso. Sim, livre pouso, gol. 796, dá mais diferença. 5796, pode manter, caso necessário vou pedir que o senhor reduza. Ah, então tá bom. Mike X-Ray Golf já está pronto para prosseguir para o Pat 3? Mike X-Ray Golf está autorizado até o Pat 3, informe no término do reboque. Alfa Tango, solo controlado aos 35, livre frequência, boa noite. Continuando quando pronto, então. O Mike X-Ray Golf copiou a instrução do solo, dá autorização até o Pat 3. ILS X-Ray, repantará estabilizado F5837. Sou Juliette. Repantará foi Juliette. 10, 15, gol, 17, 14. Objeto 5716, desse mantém o nível de voo 040. 040, 5716, objeto. Em baixa atitude, senhor? Está autorizado até o Pat 5. Sou Juliette, voo 9020. Gente, aguarde, mantenha a posição de seu Juliette. Seria o gate presente? 4. 57. 5837, torre 18, decimal 6. 8:30, boa noite, bom trabalho, obrigado. Obrigado, boa noite. Em Salvador, muito boa noite, vai vir 5837, baixado e travado, ILS, X-Ray, isso não é. 5837, autorizado pouso, pistão 90, vento no 30 graus, 5 nós. 130 com 59, pouso autorizado na 10F537. No meia para 3.000 pés, ajustado no 015. Para 3.000, comendo 15, web 57 no meio. Tá úmida ou já tá, ainda tá bem molhada? Ah, úmida. Gente, obrigada. Tá úmida, web, gente. Obrigado. Pode ficar atento aí ao tráfego do reboque da TAM. Após o mês, pode prosseguir até o portão 4. Portão 4, né? Isso, 04. Gente. estabilizado, Gol 17, 14. Gol 17, 14, torre 18, decimal 6. 8, 6. Gol 606, desça até o nível de voo 070, direto posição ETAP, chegada à área, sendo identificação. Azul 4062, desça para o 050. 050. Objeto 5796 até 2000 pés, reporte estabilizado, autorizado, final do procedimento. Parte 3. Liberar a direita na Fox, Alfa Kilo, parte 3, Web 537. No 7 no 4, está autorizado pouso pista 10, vento no 30 graus, 5 nós. 130 com 5 nós, voo no 7 no 4. Sérgio Fatago, boa noite.